declara guerra. Já perdemos muitas pessoas queridas. O inimigo joga sujo, só pra ver lágrimas escorrendo. Aí, que se foda, rap. Já recorremos a todas as vias pacíficas e não deu em nada. Vamos introduzir o terror. Interrompo o abastecimento de água e luz e mando um recado ao Chavas que corte a comunicação terrestre. O combustível,